O dia 19 de junho na história. 1956. A França e Estados Unidos assinam acordo de cooperação para o uso pacífico da energia atômica. 1969. O presidente Costa e Silva inaugura as três primeiras unidades geradoras da usina hidrelétrica de Jupiá. 1970. A nave espacial soviética Soyuz 9 retorna à Terra depois de 17 dias, quebrando o recorde de permanência no espaço. 2002. O Senado brasileiro ratifica o Protocolo de Quioto, que prevê a redução de 5% da emissão de gases poluentes. 2008. Presidente Lula sanciona a lei seca que restringe completamente o álcool para motoristas. Esses são os fatos que fizeram o dia 19 de junho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.